coração tá querendo te namorar. Vem, vem, e tá bom demais. Vem, vem, quer viver em paz. Vem, vem, vai chover paixão. Vem, vem, no seu coração. Vem, vem, e tá bom demais. Vem, vem, quer viver em paz. Vem, vem, vai chover paixão. Vem, vem, no seu coração. Querendo